Bora começando! Banda 007. E agora? Eu sabia quando a esmola é demais, o santo desconfia. Peço guerreiro, vai tocando assim. Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que pura mentira. E agora? Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais. E mentia sobre seus encontros casuais. Os amigos da consciência, muito obrigado. Galera de São Miguel chegando em peso já pra curtir aqui. Eu sabia. O festão do Mirassol de hoje aqui. Que no bar da Socorro, meu. Abraço pro guerreiro, toda a galera. Só na manhã com a gente. Bora, Rogério. Bandida! Terrorista doido também. Thiago doido. E sua primeira dama. Daiane, tá comigo também. Toda a família doida. Junto com o Gordinho Moral. Juntinho comigo, só na manhã. Valeu! Toda a família doida, aqui comigo! Aqui. Não me engana, por isso era foda na cama. Quanto mais bandida, mais meu coração. Amigo Jonathan do Morro, cabeleireiro da galera. Obrigado, Jonathan! Jonathan do Morro, valeu! Vai começando a pressão do Bira! E eu! Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Aqui. Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que pura mentira. Bora ser motos, tá comigo também, Juntinho. Toda comitiva, meu parceiro também com a gente. Tá acompanhando o Gê Moto. Bora ser. Eu sabia. Os meninos do morro também comigo já, Juntinho. Um abraço, guerreiro. Eu pego a vinheta de vocês. Só me legal. Então escreve, mentira, meu. E o quê? Falta te encontrar. Que rosa. Sua cara maquiada não me engana. Amigo Marcos, chamei comigo, já juntinho com a gente. Mentira, um abraço do guerreiro, meu. Vai começando o show. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não. Essa música é só pra Socorro e gosta de curtir, né, meu? Minha metade do que eu sinto aqui. Tenta somar. Vai começando o show do Mirassol de hoje aqui. Por pouco resultado. Do Pai da Socorro, baixo do MC. Ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Bora, Jéssica! Jéssica! Se ainda não tá bom, me diz. Vai, grandinho aí da Pop 10, também comigo, Juntinho. Toma comitiva. Bora, Rogério, então não! Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover? Toda a família doida também aqui na retaguarda, também com vocês. Já aqui no Bira! Ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Parceiro japonês! Cada luz que. Toma comitiva também com vocês. Bora já! Bora, Japa! Bora, Gabi! Banda 007. Vai, vai. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Catinha Tami também já comigo, todos os meninos também com a gente. Um abraço aqui do Guerreiro Maratami. Já aqui. Falta alguma coisa pra você. Yeah, yeah. Que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Para Maria. Yeah, yeah. Abraço aqui do Guerreiro também, Maria. Pra chover pra poder contar. Tá aqui no Bira, já comigo, abraço você. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu. DJ Edson Guerreiro, agora no comando do novíssimo Mirassol. Vai começando já já! O funk faz a menina aquecer, meu. Socorro pra ti, meu, no comecinho. Você pede, a gente vai tocando. Vai começando. Não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados ainda. Participação também com a gente hoje. Além do Mestre Guerreiro, também tem o DJ Piranha. Participação especial aqui no Vida Saúde. Se ainda não tá bom, me diz. Terrorista comigo também, um abraço. Uma coisa pra você. Já aqui no Bira. Bira Sound. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar. Amigo Márcio também comigo, juntinho. Com a gente, um abraço aqui no Guerreiro. Bira Sound. Bira Sound. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada lugar. Bora, Fobré. Também aqui na retaguarda comigo, um abraço aqui no Guerreiro. Obrigado, hein. Galera, vai invadindo. Fala, socorro. Tenta somar. O som da galera. Ainda conta uma. Bora, Jota! Comigo também, juntinho, abraço aqui do Guerreiro! E cabeleireiro da galera, velho! Tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar? Bora, Rogerinho! Na chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, nela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sabe? É o som do Minas Saúde, vai começando eu tô o nosso show aqui em São Miguel. Banda 007. E vai! Onde foi parar? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom. A galera vai chegando, as meninas por enquanto. Não estão pagando ingresso, meu. Então vamos invadir o setor logo. Porque já já as mulheradas vão começar a pagar, meu. Enquanto eles estão indo trabalhar, e a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar. Vai começando o show do Bira. Fazer inveja. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. De novo, de novo. Sua primeira dama também com a gente. Um abraço do Guerreiro. Cadê a Mari? Saber, falou que vinha, hein? Você é. Tô esperando. E os problemas a gente resolve depois, né? Acaba aquele DJ Piranha! Tomei um peso pesado! Já me no B, né, agora só me leva pra você. Yo! Bora, Maria! As meninas também comigo, um abraço! Bora, Rúvia! Também comigo juntinho! Bora, Maiara! Aonde foi parar o seu juízo? Bora, Moreira! Comigo, Negão, também comigo juntinho! Bora, japonês, como é que é? Síndico, será que tem aposentado? Possa gritar baixinho. Assumiu. E o quê? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Banda 007. Já, já, Brasil! Conheço essa pessoa. Mira Saúde! Mira Saúde! Me dê, papai. Eu sei que vai começando, né, velho? É muito gostoso. O meu ex está ficando com essa mulher. E agora? Eu vou botar minha mesa lá. O som da galera. Bora pudim. Vai começar a pressão do Bira aqui em São Miguel. Bira sal. Amigo Mário também comigo juntinho. Um abraço aqui do Guerreiro. Obrigado aos terroristas também comigo juntinho. Preciso avisar que ela corre. Família doido, também aqui na retaguarda. Já aqui. Vai fazer com ela. Bira Salge. Bira Salge. Bora, Bira. Todas mesmo. Passei, Robertinho, também comigo, abraço. Tchau, juntinho, valeu. Bora, Fábio. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. É o som da galera aqui em São Miguel. Invadida. Amigo Rony, também. Come folha. E também o seu irmão Rodriguinho. Tá aqui comigo também, aqui no Bira Saúde. Só na manhã, valeu. Jorginho, curtindo o Maral aqui do Mira, juntinho comigo. Vai pra cima, meu DJ Edson Guerreiro, detona pro galerão. Mira Saúde. Os amigos do Itacuruçá já chegando comigo. Galera, seguidores do Mira Saúde, já aqui, vai o Sandané, como é que é? Bora começando a pressão do Bira, vem! Era o somzão da galera que vocês tanto queriam, é? Então estremece, Bira Saúde! E bora! Vai pra cima! Sente a pressão! Sente! Um, dois, bora, meu Bira! Bira Saúde na veia! Bora, Rogerinho! Tá crescendo no chão! O homem da pop 10! Cassina Jéssica, no meio do domingo, abraço! E vai! Vai! Vai! Começando! Tira a Gabi, também comigo, abraço! As meninas do morro! Estádio a vinheta de vocês aí! Toma! Vai começando o show do Bira! E o quê? Chama a Maria, isso aí! Bora, Sandra, como é que é, dona Ana? Também comigo, abraço! Galera do Itacuruçá, juntinho! Bora, Kelly! No céu, começa! Coração explode louca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor. Amigo Robertinho, também comigo, um abraço! Aqui no Guerreiro! Sempre, sempre! Mas o mundo nos chama louco. Edson Guerreiro! Porque falamos sozinho na rua, me chama louco. Porque contamos estrelas no céu, me chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. família doido também aqui com a gente. Que na retaguarda com a gente, valeu, bicudo! Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos. Vai começando o show do Minasauro aqui em São Miguel! Manhã, Balneário, Copas e Largatos! Aniversário do Júnior Geneceu! Bora, Pupira! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui infantil. E o Pira Saúde? Me espera. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Opa! Fui infantil. Bora, gente! Que me espera. Alô, Melly! E o DJ Edson vai tocando! Fui infantil, aparelhagem que me espera. Minha mulher começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular. Parceiro Neto, também que vem entrando aqui, bexiga. Por ali, um abraço no guerreiro, meu. Edson Guerreiro. Yeah! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Jéssica e Wagnerzinho da Pop 10 chegou. Já tá aqui comigo! Vai, vai! Obrigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Fui infantil, aparelhagem que me espera. Começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde... Cadê o Gostinho, Maral? Cadê? Fala, Gostinho, é sua, vai! Agora! Vai começando a pressão do Bino Saúde! E para endoidando! Vai começando o show do Minasauro! E São Miguel! Vai dar BT! Já deu! Vai dar BT, vai dar BT, vai dar! Olha, Gagão! Comigo também, toma comitiva, abraço, guerreiro! Vai dar BT, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar! Olha, Tami também comigo, abraço! Eu tinha Tami também, as meninas solas! Aqui no Bira já! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas, dá um close na... Equipe terrorista, amigo, gente, abraço! Aqui hoje elas tão pro... Já aqui no Bira! Olha só, Dané, dona Ana! O som da galera! Galera, girituia também comigo, abraço! Bora endoidar! E bora! Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Já deu, já deu, já deu, já deu. Vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar. Na festa de aparelhagem que ela gosta de endoidar. Vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar. Na festa de aparelhagem que ela gosta de endoidar. Alô, Melly! Ela chegou na festa, no clima ostentação. Sumiu, sumiu. Da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas, dá um close nas...